Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido. Deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua. Espírito.